coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. É uma saudade do meu ex. Do estúdio super eletrizante do Acará. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. É uma saudade do meu ex.